3, autorizado, sem processar. despacho, reporte na taxa em Lima para ingresso 1735. Eu sou com autorizado ingresso no 735, reporte alinhado para o nosso cabeceiro no 7. decolagem do 97, em abono no 0 graus, 071. Oceania 075, prepara sua detecção, voo na guarda de costas. Oceania 251, decolada 31, chama agora o controle 120, decima 80. 120, 80, graças a Deus. Oceania 075, na escuta. Oceania 075. Informo que a pista 10 vai ser liberada 07 do... Você vai aguardar a decolada 10 ou decolada da pista 07? Decolada 07, eu vou fazer 075. Sim, você trouxe foto? Sim. Oceania 075, autorizado São Paulo, Congonhas. Peso Lula 0 por base, peso Lula 6, pode ser conforme rota. Nível de voo 380. Saída São Bruno, Leda, ótima. Decolada pista 97, após a decolagem, curva à direita. Transponder 5505, controle 120, decima 80. Autorizado São Paulo, Campanha 380. Aí o peso Lula 10 por base, peso Lula 6, pode ser conforme rota. Protegimento, seu drone, se tiver estacionamento. Valeu, obrigado. 0735.17, autorização para o site. Autorizado o táxi, pode contar com o seu Lima para ingresso no 735. Thank you. Tucane 5505, decolado 50, chama agora o controle 120, decimal 80. 1, aguarde cópia. Será que uma pista de acordo com a 4 horas, em 2, 3, 2, 8, 1, 6. Ajuste para aproximação após o horário dessa pista, programa para o eletricidade da manhã. Para o departamento nato, curva de 8 para 240, para a primeira leitinha de 2, 802 para a via. Golan 761, autorizado para Guarulhos, Pedro Lula 0, nível de voo 360. Saída São João, no Leda, Mótima, decola da pista 10, após decolagem, primeira curva direita. Transponder 5514, controle 120, decima 80. área 1.14, autorizado, comissário. Salvador, bom dia, tá 32 na manhã, passando Simbra. Tá 32 na manhã, 10, 15, traço do estado, autorizado pouso. Pistão 0, vento 1, 10 graus, 08 na manhã. Lembre pouso, pistão 0, tá 32 na manhã. 190, vento 190 graus, 089. Repouso 190, voo 974. Voo 976, 1-2-4, direita Índia, até o ponto de espera da Ficana 0, no ponto de espera da Ponte Pronto, tem legal no 0, 1-5. Esta é a Índia, é só a ponte de espera, lá é para o pronto, 976. Quatro, quatro, nos falamos no zero, mantendo em curta, libere a direita, táxi via alfa, reporte antes da taxa de leite. Autorizado, alto de leste, para o portão 03. Com 9761, autorizado de colapso, com 0 graus, 1-0 graus, 059. 3322, eu não aguento 2 minutos pra foto. Colador 1-2, chama agora o controle 1-2-0-8-0. 1-2-0-8-0, gol 97-1, obrigado, tchau, bom dia. Foi o 2221, o acontejamento está correto, sim, contra 11.